com todo grande amor. Foi você quem me deixou, tentando encontrar um amor melhor que o meu. Pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Espero que você decida e volte logo pra mim. Mas volte pra mim, se seu amor for sincero, meu bem. Não adianta você vivendo comigo pensando em alguém. Espero que você decida e volte logo pra mim. Volte logo pra mim. Mas volte pra mim, se seu amor for sincero, meu bem. Não adianta você vivendo comigo pensando em alguém. Espero que você decida e volte logo pra mim. Espero que você decida e volte logo pra mim.